Já ouço a voz do meu amado. Ele vem, já vem saltando sobre os montes. Ele vem, já ouço a voz do meu amado. Ele vem, já vem saltando sobre os montes. Ele vem, vamos! Já ouço a voz do meu amado.